Portal do Arrocha. Bruno Bruni, pra tocar no seu coração. Tava pronto pra virar o jogo, pra fugir desse chove não molha. Você pede aquela despedida e me traz de volta. Toda vez, né? Você pinta e borda comigo. Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito. Tem as manhas de fazer meu coração tremer. Meu ponto forte é saber que meu ponto fraco é você. Do Guilherme na sanfona, chora gaiteiro. Vê comigo assim. Tava pronto pra virar o jogo, pra fugir desse chove não molha. Você pede aquela despedida e me traz de volta. Toda vez, né? Você pinta e borda comigo. Toda vez, né? O teu beijo me ganha no grito. Tem as manhas de fazer meu coração tremer. Não, quando você fala que me ama, eu não tenho maturidade, eu não, pra resistir à sua cama. Eu não tenho maturidade pra te dizer não quando você fala que me ama. Seu ponto forte é saber que meu ponto fraco é você. É você.